Eu quero paz, depois de um dia cheio pra mim, tanto faz. Nesse momento o que me importa é você. Passei o dia todo esperando a hora de te ver, até que enfim cheguei aqui. Chegue mais perto, me dê um beijo, me abraça, entrelace e deixe-se levar toda em meus braços. Enquanto abraço, eu sinto o seu perfume. Tudo que eu quero é beijar você. Eu quero mais amar você e muito mais. Deixa-me envolver. Deixe tudo que você está fazendo agora e não demora. E não demora, a noite é nossa. Estou quase louco por esperar esse momento de apagar a luz e amar você. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Vamos fugir, baby, alone. Desse lugar, baby. Oh, baby, alone. Vamos fugir daqui, conversar um pouco, tomar um vinho. Depois relaxar, só pra começar. E pouco a pouco se deixar levar. Como duas notas musicais em harmonia. O suor em nosso corpo é parte da magia, que se renova a luz de cada novo dia. Eu diria que você me dominou de vez. Eu diria a você, eu quero outra vez. Eu diria de uma vez, quero amar você. Nosso amor, baseado na sinceridade, tem eterno compromisso com a verdade. Eu já plantei um jardim de sonhos, para que eu possa lhe mandar flores pela eternidade. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Que eu quero é beijar você. Eu quero mais amar você e muito mais. Deixa-me envolver. Eu diria que você me dominou de vez. Eu diria a você, eu quero outra vez. Mas eu diria de uma vez, quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Só você. Só você, só você. Eu quero amar. Eu só quero amar você. Eu só quero. Só você. Só você. Só você, eu só quero amar você. Hoje eu só quero amar você. Só você. Eu quero estar com você. Quero estar com você. Só você. Só você. Só você. Só você. Só você. Hoje eu só quero amar você.